A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional, inspirados no livro de Provérbios, e depois de fazermos 10 capítulos, agora vamos retomar no capítulo 11. Espero que você que foi a um acampamento nesse feriado tenha sido muito abençoado e continue mastigando tudo aquilo que você aprendeu, continue experimentando, não deixe isso ficar só numa experiência de acampamento, mas torne o que você viveu uma experiência para toda a sua vida. Aqueles que não foram ao acampamento, centenas e centenas dos que nos ouvem certamente foram, mas há outros que não foram por diversos motivos, pessoais, descanso, trabalho. Alguns separam esse tempo para continuar estudando, quem está em ano de vestibular. Então, são muitos motivos: saúde, idade. Você que não foi ao acampamento, tenho certeza que você também foi edificado nesses dias. E se não foi, vamos nos alimentar. Cada vez mais precisamos estar na presença do Senhor. Ele nos ama, tem um plano para as nossas vidas. Apesar dos nossos deméritos, Ele derrama sobre nós a sua graça, o seu favor imerecido. Nós não merecemos, mas ele nos abençoa, e a sua misericórdia. Olha para nós, verifica a fragilidade da nossa vida, qual é a área mais vulnerável, ou quais são as áreas mais vulneráveis, e está pronto a derramar a sua misericórdia. Já o fez através de Jesus, na cruz do Calvário, na sua ressurreição, mas hoje continua conosco. O Espírito Santo habita em nós e ele está pronto a ser solidário a você e curar a sua ferida e propiciar a bênção que você deseja, bênção da comunhão com ele, família, ministério, tudo que diz respeito à sua vida. Muito bem, irmãos, nós vamos trabalhar com o capítulo 11, e o capítulo 11 tem um tema apenas, chave, um tema-chave, um tema principal, que é a integridade dos homens de Deus, das mulheres de Deus, aqueles que andam segundo a vontade de Deus, e a consequência dessa integridade, as bênçãos que acompanham as pessoas íntegras. E ainda nesse tema, a perversidade. Então, a integridade e a perversidade, a integridade e as bênçãos, a perversidade e as consequências de não andar com Deus, de ter uma vida tola, uma vida insensata, uma vida vazia. Então, o provérbio vai trabalhar com isso. Eu encerro essa abertura dizendo a você o seguinte: jovens pastores, eu sei que, eu sei de conversar, inclusive, com jovens pastores de denominações diferentes com quem nós já conversamos. Olha, em São José dos Campos, no período que passei na Igreja Metodista Central, eu utilizei a quarta-feira, que era um dia de estudo, e durante 4 anos eu ministrei salmos. Aí você pode pensar, mas ficou repetitivo? Não, não, não. Porque o conteúdo da palavra do Senhor é indescritível. E fazendo numa sequência, explorando aspectos os mais diversos, você pode levar a igreja a uma experiência incrível. Eu utilizei os salmos lá, mas em encontros de discipulado, em acampamentos, às vezes utilizei Isaías e outros textos que nós fizemos ao longo da vida, textos inteiros. A minha recomendação para você, jovem pastor, jovem pastora, adote um dos dias de trabalho, quem sabe na escola bíblica que nós temos, praticamente toda a igreja tem uma escola bíblica, e abra uma classe só para estudar provérbios, porque provérbios são conselhos concretos para a nossa vida dia após dia. Então vale a pena. E aí vai fazer não como uma devocional que estamos fazendo, com um, dois, três, quatro destaques. Não, você vai explorar aquele provérbio 1, provérbio 2, semana após semana, e isso trabalhando com temas diferentes. Porque em cada provérbio desse há uma série de coisas que são exploráveis. Nós estamos fazendo uma devocional, então destacamos poucas coisas, mas conversamos com você. Mas num estudo da escola bíblica dominical, você pode, ou no outro dia da semana, você pode explorar. Fica aí uma sugestão e você vai ver como isso é uma bênção. Joia, legal, que o Senhor nos abençoe. Muito bem, irmãos, irmãs, eu vou ler um texto do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Quando você quiser ouvir um bom sermão, sermão ungido por Deus, uma palavra ungida por Deus, de um homem que flui a presença de Deus, ouça um sermão do Reverendo Hernandes Dias Lopes. Nós temos dito, já até citei um livro, A Igreja no Século XXI. Nós estamos com um crescimento em alguns lugares do mundo, em outros, uma diminuição, mas há um fato em comum. Mesmo os países onde o Evangelho cresce, nas mais variadas denominações, sem nenhum aqui destaque ou preconceito, nas mais variadas denominações, o Evangelho cresce em quantidade, mas nós estamos carecendo de líderes, líderes bem preparados na Bíblia, preparados no caráter, preparados na integridade. Então, aproveite essa oportunidade e ouça o Reverendo Hernandes, porque você vai ser muito abençoado. Há outros pastores também, nós temos poucos que são assim, de uma expressão que nós possamos dizer vale a pena. Mas esse, sem dúvida, é um deles e eu quero recomendar para você, tá bem? Eu vou ler esse texto a nós enviado pelo nosso irmão Everson e depois nós já entramos no provérbio que é autoexplicativo e que trabalha com esse tema central. A integridade e as consequências de quem é íntegro, a bênção que é decorrente disso, e a perversidade, a maldade, a falta de integridade e as consequências de quem vive assim. Tá bom? Vamos para a leitura? Última coisa. Essa semana ainda falei com alguém muito querido para mim, e quando nós avançamos nas devocionais, às vezes eu falo no final. E a pessoa já desanimou. Então, A minha proposta é essa mesmo, um diálogo. E nesse diálogo você tem que entender, quero só que você entenda, né? Você não tem que entender, mas quero que você entenda. Nós temos pessoas conhecidas que não têm um credo ainda, não professam nenhuma fé. Então, às vezes, eu tenho que ficar trabalhando elementos assim, bem básicos, fundamentais, elementares, para dar sustentação, para que o evangelho seja apresentado e a pessoa possa entender do que nós estamos falando. Quando você está numa igreja local, você conhece o público, conhece o seu rebanho. Se há um visitante, você vai fazer a mensagem para todo o rebanho e uma adequação aqui, outra acolá. Mas no nosso caso não, nós temos esse grupo de gente que não é professa, nós temos pessoas recém-convertidas, nós temos pessoas de denominações muito diferentes, mas muito, não vou mencionar agora por uma questão de tempo e delicadeza, mas muito diferentes. Só vou dizer assim, vai das mais históricas às mais novas comunidades. Então também é necessário fazer aí um ajuste para que fique o mais próximo de todos. E nós temos pessoas, líderes, que você falou uma coisa, já entendeu, já tem esse conhecimento, essa base bíblica ou base teológica. Temos muitos pastores, temos alguns presidentes e bispos, esses todos conhecem isso já, assim, muito mais, de cor e salteado. Então, mas eles são capazes de, mesmo ouvindo elementos básicos, de fazer projeções, porque tem a capacitação para isso, né? Comunhão com Deus, habilitação teológica. Então, se você é desses que já tem uma grande base, você então pegue esses pequenos destaques e explore. Uma outra coisa que eu quero dizer, eu estava falando disso, põe em velocidade 1,5, você que já tem base, velocidade 2. Agora, você que não tem, procure ouvir tudo, porque vai fazer bem, vai te dando base, é mais um elemento, né? Mais um elemento para você acumular no seu conhecimento bíblico, sua experiência com Deus, né? A Bíblia é a principal fonte do conhecimento de Deus. Vamos lá. Diz assim o reverendo Hernandes: mesmo sabendo que somos pecadores e conhecendo nossa vulnerável estrutura, precisamos alimentar nossa alma com a verdade incontestável de que Deus nos ama. Não por causa dos nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. O amor de Deus por nós tem sua causa nele mesmo, em Deus. Logo, temos muito valor para Deus. Ele nos ama e enviou-nos seu Filho para morrer por nós, a fim de nos conceder a vida eterna. Portanto, levante a cabeça, você tem valor. Você é amado por Deus, ele nos desejou bênção e nós desejamos bênção a todos. Aleluia. Vamos lá. Provérbios 11, versículo 1. Deus tem ódio das balanças desonestas. Veja, já é bem claro, né? Ele não gosta de corrupção. Mas os pesos exatos lhe dão prazer. Deus não suporta corrupção ou não suporta dois tipos de medição. Por exemplo, a hierarquia dos pecados. Então, os religiosos têm muito esse hábito, né? Viu o fulano usar droga, roubar e coisas assim como roupa, uma roupa indevida, e eles classificam, os religiosos classificam, não vou lembrar todos agora, classificam isso como um pecado assim imenso, imenso, quase imperdoável, como se a pessoa não tivesse regra ou moral nenhuma. Isso é péssimo para o anúncio do Evangelho, e Jesus desmontou com todo esse legado farisaico. Não que todos os fariseus fossem maus ou totalmente legalistas, tanto que alguns dos fariseus se converteram a Jesus, cito Paulo, mas você pode falar também de Nicodemos, você pode falar de José de Arimateia. É uma dúvida se ele é um fariseu ou um saduceu, muito provavelmente um fariseu, porque ele não trabalhava no templo. Então, não eram todos. Mas os fariseus gostavam de perturbar Jesus e eles tinham dois pesos e duas medidas. Para algumas coisas, tudo era condenável. Seus discípulos não lavam a mão, seus discípulos colheram espiga, que era permitido pegar, mas não no sábado. Olha, eles colheram no sábado e eles ficavam no pé de Jesus: você curou no sábado, então era melhor deixar o homem cego mesmo, mas esperar o outro dia para poder curar. Então, esse farisaísmo, Jesus bateu de frente e não tolerou mesmo. Foi firme, foi duro. E enquanto outras coisas que eles faziam de errado, eles tinham uma balança diferente, um peso menor, né? Então, Deus não se agrada disso, irmãos. Ele quer uma postura equilibrada, santa, reta, e que a balança não seja desonesta, que a balança seja honesta e que nós saibamos valorizar aquilo que Deus diz e glorificá-lo por isso e viver segundo essa palavra, e que nós não andemos na perversidade. Acho que isso já ajuda. Em vindo a arrogância, chega logo também a desonra. Mas com os humildes está a sabedoria. Todo o texto vai correr agora nessa direção: a integridade, andar com Deus e a consequência, o não andar com Deus, a perversidade e a consequência. Tá bom? Muito bem. Uma consideração a fazer nesse versículo 2 é que é uma correção para os comentaristas da BKJA. Eles cometeram um erro assim grave, gravíssimo, mas todos nós cometemos erro. Então, a quase totalidade dos comentários são muito abençoadores, muito, muito, muito abençoadores. Trazem explicação histórica, trazem explicação linguística do hebraico, do grego, no latim. Algumas expressões que são usadas no inglês, não no período bíblico, né? Porque o texto da Vulgata que nós estamos usando, esse é o texto da Vulgata, escrita por Jerônimo, foi traduzida para o inglês e do inglês para o português. Então, há uma série de considerações maravilhosas, mas aqui eles cometeram um erro muito grande, e eu quero até dizer para você, só para perceber como todos nós erramos, né? A arrogância é o único pecado sem perdão. Não, não, não, não, não, não. Depois ele vai fazer uma argumentação que você vai entender. Mas só de cara eu já quero dizer. A Bíblia diz que há um pecado imperdoável, que é blasfemar contra o Espírito Santo de Deus. Então, faltou aqui um cuidado, e Eles podiam dizer, né? Um dos dois pecados, ou um dos principais pecados, e aí você vai entender a argumentação deles como boa, mas esse erro não pode ser cometido, não cometa. Não está correto a arrogância ser o único pecado sem perdão. Mas por que eles falam isso, pastor? Por que eles se equivocaram? A argumentação está certa, só a premissa, eles partiram de uma premissa errada. Quando você parte de uma premissa errada, você chega no resultado errado. Mas o desenvolvimento, você percebe que houve boa intenção. Então, louvado seja Deus pela boa intenção, vamos fazer a correção da premissa. Então, eles dizem assim: arrogância é o único pecado sem perdão. Não. Tá bem? Não. Pecado contra o Espírito Santo é sem perdão. Não porque Deus não possa perdoar o soberbo, olha só. Né? Depois do ponto e vírgula. Mas foi mal construído, mesmo no português foi mal construído. Mas porque a pessoa altiva jamais reconhece profundamente seus erros e, portanto, não é capaz de pedir perdão com a sinceridade de quem deseja abandonar o erro e obedecer ao Senhor. Então nós temos que ter humildade, irmãos, para abandonar o erro. Verificar um erro, localizou o erro, se arrependeu, mudou, né? Deus vai falar ao seu coração, esse é o caminho. A expressão hebraica original, zadon, refere-se à arrogância ou insolência, que é sempre causada por um desequilíbrio na balança da autoestima. Que foi muito joia. Desenvolvemos um conceito exageradamente alto de nossa própria pessoa ou capacidades e um baixo conceito ou desconsideração pelo talento ou virtude do outro. Quando esse mesmo sentimento se aplica à pessoa de Deus, corremos o risco de cometer o pecado da blasfêmia. E aí vai desembocar lá na blasfêmia contra o Espírito Santo. Já o termo hebraico canoar, os humildes, em sua forma verbal de andar humildemente diante do Senhor, se junta às virtudes paralelas do humilde. Então aqui, de novo, está recomendando humildade, a justiça e misericórdia, o fundamento e o âmago da relação com Deus, a piedade. Piedade é relação vertical, né? Relação com Deus. Da verdadeira religião com o Senhor descrita no Antigo Testamento, aí é uma série de textos. Então, tire só aquela colocação, mesmo com ponto e vírgula, falo como estudante de letras, está equivocado, não pode ser aplicado dessa maneira. E aproveite o resto, que é um grande chamado à humildade e uma condenação da soberba, da insolência, da arrogância. Muito bem, joia. Por isso que eu falo, gosto de bater papo com você nesse trabalho. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis aniquila, os aniquila. É isso que acontece. As riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina, mas a justiça livrará o fiel da morte. Olha, isso é uma verdade que você tem que saber. Todos nós prestaremos contas a Deus. E se você for prestar conta a Deus, estiver com riquezas acumuladas e chegar diante dele e falar: olha, eu acumulei muitas riquezas, e no dia do juízo final, ele vai falar: bom, e qual é a virtude aí, né? Porque os ímpios também podem ajuntar riquezas. Tem salmos que falam sobre isso, sobre a prosperidade do ímpio. Então, qual é a virtude? Não terão valor algum no dia da ira divina, a menos que essa riqueza tenha sido fruto da relação com Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da boa dádiva de Deus e do seu estudo, seu trabalho, seu esforço. Sim, mas não vai servir, sua riqueza não vai servir como aval para você se livrar do dia da ira, do dia do juízo final. Não adianta, a riqueza não vai salvar você, só quem salva é Jesus. Placa de igreja não salva, riqueza também não salva. Então, as riquezas acumuladas não terão valor algum no dia da ira divina, mas a justiça livrará o fiel da morte. Ora, que justiça é essa? A justiça de Deus, aquela que transformou pecadores como eu em pessoas justificadas. E você também. Se você é um pecador e aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você foi justificado pela fé e tem paz para com Deus. E no dia do juízo final, essa justiça de Deus te livrará da morte, livrará o fiel da morte, não livrará qualquer outro, só livrará aquele que crê. Justificados, pois, pela fé, é preciso crer, teremos paz para com Deus, tá bem? Se creu, será justificado. Creu de verdade, será justificado. Se não creu, já está condenado. Olha que interessante. O será é porque ainda é possível que até o final da história alguém queira abandonar o discipulado de Jesus, negar, trair, né? Se enforcar existencialmente, como Judas fez fisicamente. Então você tem que manter até o final. A justiça vai te livrar, mas se você mantiver a sua experiência com Deus, a justificação pela fé, a graça justificadora, a graça salvadora, a graça santificadora, um dia ele vai te dar a graça glorificadora. Já a temos em parte, a partir da ressurreição de Jesus, do estabelecimento do reino, não dá para tocar nisso agora. Mas nós a teremos completamente quando não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais mal algum. Tá bem? Agora, quem não creu, desde já, desde hoje à noite, desde do momento que você não creu, né? A partir do momento que você não creu, você já está condenado, em estado de condenação. Então você precisa sair desse estado de condenação. Volto aos queridos que ainda não tomaram uma decisão, saia desse estado de condenação. Porque você querendo acreditar que vai haver juízo final, ou não querendo, aceitando ou não aceitando, eu quero te dizer, haverá o juízo final. Jesus está voltando. Então, não seja teimoso, aceite, entregue-se a Deus e você vai encontrar não só a justificação do seu pecado, mas vai encontrar um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus de bondade, um Deus que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, um Deus que é o pão que desce do céu, um Deus que é o vinho novo para a festa da vida. Tudo que Deus é está distribuído na mão dos seus filhos. Tudo. Ele quer distribuir tudo. Agora, como esse tudo é infinito, nós vamos gastar infinitude para receber esse tudo de Deus. Ou seja, eternamente esse processo se dará. Por isso também já temos em parte, mas teremos ao longo de toda a eternidade. Então, riqueza não vai te salvar, mas a justificação pela fé em Jesus já te salva, salvará, perdão. A retidão dos íntegros, versículo 5, de coração, lhes descortina o caminho justo. Ó, a retidão, Abre o caminho justo, mas o ímpio, os ímpios são abatidos por sua própria perversidade. Não fique apavorado quando você vê, ou assim, desolado, quando você vê, os perversos estão prevalecendo, os maus estão prevalecendo. Eles serão abatidos, eles são abatidos, eles já estão abatidos no momento, eles serão definitivamente abatidos por sua própria perversidade. Não se angustiem. Nós não nos alegramos com isso. Nós queremos que todos se convertam, mas não podemos negar o fato. O fato é que se não acontecer, o fato é que caso não aconteça a conversão, permanecerá como ímpio e permanecendo como ímpio haverá esse julgamento de Deus. Ele já está em estado de condenação, permanecerá em estado de condenação, será totalmente abatido por sua própria perversidade. A integridade das pessoas justas as livrará. Olha que bênção. Mas em sua malignidade os infiéis serão apanhados. Vão ser, queridos, todos. O maligno será totalmente derrotado e os maus serão totalmente apanhados. Não tem para onde correr, tá bom? Só se aceitarem Jesus. É o único, a única salvação, a única possibilidade de salvação. E aceitar, eu vou falar de novo, aceitar de verdade. Porque só ser membro de uma igreja, ou dar um dinheiro lá, dar o dízimo, dar oferta, e não fazer parte de tudo que diz respeito ao seguimento de Jesus, isso não é aceitação. Tem gente que quer se livrar do inferno, então diz assim: ah, eu vou fazer lá o meu ingresso em determinada igreja para eu não ir para o inferno. Não resolve, não, amigo. A placa da sua igreja, ou um ato de religiosidade fortuito, não vai te salvar. O que te salva é aceitá-lo mesmo, como Senhor. Ele vai mandar na sua vida, ele vai governar, ele vai dirigir, e como Salvador, ele vai justificar o teu pecado. Aleluia. Versículo 7: assim que o ímpio morre, toda a sua esperança perece com ele. É isso que dissemos até agora. Todos os seus planos acabam em nada. O justo é salvo das tribulações, e elas são transferidas para o ímpio. Veja, o justo será salvo da tribulação. Já é salvo de tribulações aqui na terra, mas, sobretudo, o texto também está dando uma projeçãozinha. Já expliquei que nesse momento não há escatologia preparada pelo povo de Israel, totalmente sistematizada, mas o texto aqui projeta de novo, ó, o justo é salvo das tribulações, e elas são transferidas para o ímpio. Aí você diz assim: mas eu conheci pessoa justa que passou por tribulação, Jesus passou por tribulação, Paulo passou, Pedro passou, profetas passaram, então não está fechando, não. É que esse texto está dizendo que durante a vida nós somos sim salvos de tribulações, algumas, mas a tribulação final, que redundará na vida eterna ou na morte eterna, essa vai fazer parte da vida de todos. O justo será salvo da tribulação, da grande tribulação, e elas serão transferidas para o ímpio. O ímpio, com a sua própria boca, destrói o próximo. Mas o justo encontra a liberdade por meio do real conhecimento. Olha que beleza! Com a prosperidade dos justos, toda a cidade fica feliz. Quando os ímpios perecem, há música e alegria no ar. E esse é um contexto muito específico também, mas ainda acontece. Se você vê uma pessoa muito íntegra, quando ela fica feliz, ela é exitosa na vida, isso alegra as pessoas ao redor. Agora, pessoas de bem, né? As pessoas más não ficam nada felizes. Agora, quando o ímpio, aquele maldoso, aquele perverso, esse perece, olha, não tem outra coisa a fazer senão celebrar com música e alegria no ar. No contexto de Salomão, no contexto das guerras de Israel no período da monarquia, isso fica mais ajustado, né? Fica mais claro quando homens perversos vinham contra o Estado de Israel e assim por diante. Isso fica mais ajustado, é a palavra, né? Mas vai além disso. O contexto, por isso repito, o contexto específico do versículo e do capítulo, o período da história. Digo mais uma vez, corrigi aqui a BKJ, no provérbio 9 eu falei 4 mil anos, irmãos. É porque deu pane no cérebro aqui. Provérbio está situada desde do nascimento de Jesus há 1.000 anos para trás. Acontecem uma série de fatos, né? O estabelecimento da monarquia, Saul, Davi, Salomão, os descendentes dele, a queda, a divisão do reino, em reino do norte e reino do sul, a queda do reino do norte, a queda do reino do sul, a restauração, a volta para Jerusalém, Esdras, Neemias, Zorobabel, isso tudo acontece no período de 1.000 anos. Então, a data ali, corrigindo de novo, Provérbios 9, é no período de aproximadamente 3.000 anos, tá? Se você quiser pensar na monarquia, e aqui nós estamos na monarquia. Muito bem, então a grande tribulação vai ser transferida para o ímpio. O ímpio, com a sua própria boca, destrói o próximo, mas o justo encontra liberdade por meio do real conhecimento. Com a prosperidade dos justos, toda a cidade fica feliz. Quando os ímpios perecem, há música e alegria no ar. Os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebem, mas pela boca dos perversos é destruída. O que despreza o próximo é falto de senso. Não tem bom senso, mas a pessoa prudente sabe o momento de se calar. Irmãos, irmãs, é muito importante falar quando Deus manda falar, mas é muito sábio aprender e ser prudente para se calar quando não é para falar nada. A pessoa prudente sabe o momento de se calar. Que vocês aprendam, todos nós aprendamos isso, aprender o momento de se calar. Versículo 13. O fofoqueiro trai a confiança de quem quer que seja. Coisa, né? O fofoqueiro. Fofoqueira. Mas aquele que guarda um segredo merece crédito. É muito joia isso. E é muito difícil que você encontre pessoas em que as pessoas acreditam e guardam o segredo delas. Muitas pessoas procuravam minha mãe, na nossa família, e contavam coisas que ela levou com ela, já está aguardando a volta de Jesus, né? Nos braços do Altíssimo, Todo-Poderoso. Se fosse Israel, seria nos braços de Abraão. Mas coisas, algumas dessas coisas, eu, quando criança, ouvia brincando ali, a pessoa queria, precisava contar, e contava para ela. Eu não entendia, né, bulhufas, mas ela levou consigo, porque ela era virtuosa nisso e muitas outras coisas. Ela guardava segredo e por isso ela merecia crédito e a pessoa contava outro segredo porque sabia que ali não haveria propagação disso. Então, é muito joia. Isso, fofoqueiro trai a confiança das pessoas, mas aquele que guarda um segredo merece crédito. Não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. Opa, o texto foi escrito hoje, hein? Não havendo sábia direção, toda a nação é arruinada. O que A pode restaurar é o conselho de muitos sábios. Agora, quando quem dirige a nação está cercado de um monte de cegos, né? Aqui, sem nenhum demérito ou preconceito contra os deficientes visuais, usando cego como cego de vida, se o dirigente da nação está levando tudo à ruína, ele precisaria de sábios para dizer: não faça isso, não fale isso. Mas se são todos cegos como ele, vão dizer assim para ele: assina o documento em Haia para dizer que o que está acontecendo na guerra é um genocídio de Israel contra Gaza. Morre mais gente na favela e nos crimes que nós estamos tendo aqui, e que eu saiba, não há um deliberado genocídio do governo na sua omissão ou incompetência para eliminar a raça brasileira. Nem os bandidos, porque eles precisam de gente para roubar. Nem os traficantes, porque eles precisam de gente para consumir. Agora, quando alguém fala: ah, mas é uma estratégia política. Ah, vai plantar batata, né? Faça a sua estratégia política de modo inteligente, sábio, né? Agora, fazer uma afirmação dessa, como foi feita pela África do Sul e pelo Brasil, significa que nós não estamos debaixo de sábia direção e os conselheiros são piores ainda. Piores porque não ajudam em nada. Quem serve de fiador, com certeza sofrerá as consequências. Já trabalhamos isso e eu repito: procure abençoar pessoas, ajude o melhor que você puder. Não dê um pouquinho, dê o seu melhor, ajude mesmo, ajude com alegria, abençoe com alegria. Agora, a Bíblia diz: não seja fiador. Então, diga para a pessoa: olha, eu vou te abençoar. Eu vou te abençoar, né? Eu vou doar para você, eu vou te ajudar, né? Ou então, de uma outra maneira, né? Você vai providenciar ajuda, mas a Bíblia diz: não seja fiador. Entretanto, quem evita assumir a responsabilidade de outro estará seguro e em paz. Então, é esse o conselho. Não assine. Não se comprometa, mesmo com palavra, se você não tem lastro para conseguir fazer isso. Eu também tenho a liberdade de dizer: se você é um homem muito abastado, uma mulher muito abastada, muito, e alguém está pedindo para você ser fiador de um fio de cabelo, que você, se tiver que pagar, se arranca o fio de cabelo e paga. Com um fio de cabelo comparado a tudo que você possui, aí é claro que a Bíblia não está chamando você à omissão, à falta de amor, à falta de piedade. O que ela está dizendo é um princípio, é um valor, né? Um princípio geral. Não seja fiador, tá bom? Não seja fiador. Agora, há exceções das exceções das exceções, não está no texto, eu é que estou dizendo para você, digo eu, não o Senhor. Digo eu, não o Senhor. Se você possui 1 milhão de vezes mais do que aquilo que a pessoa está pedindo, né? Você tem um saldo bancário 1 milhão de vezes, não, 100 mil vezes mais do que a pessoa está precisando que você seja fiador. E aquilo, se ela não pagar nem a primeira parcela, você já vai lá e quita tudo? Bom, aí não vai haver implicação. Mas o texto não está pensando nisso. O texto está dizendo: como regra, tem que ser fiel ao texto, como regra, não seja fiador. Então eu vou seguir o texto e vou dizer: não seja fiador. Agora, abençoe as pessoas, tá bom? A mulher gentil e honrada alcança o respeito de todos, mas os homens perversos só conquistam bens materiais. Mesma ideia. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo o faz. A pessoa cruel provoca sua própria ruína. Mesma ideia. O ímpio recebe pagamento enganoso, mas quem semeia a justiça colherá segura recompensa, aqui e no céu. Tão certo como a retidão conduz a uma vida feliz, olha que lindo, versículo 19. Tão certo como a retidão conduz a uma vida feliz, assim o que segue o maligno corre para sua própria morte. Não tem outra alternativa. Ou vai andar em retidão com Deus e vai ser feliz, ou vai seguir o maligno e correr para a morte. Ah, eu não ando com ninguém, nem com Deus, nem com o diabo. Infelizmente, não é possível para você. Quero te dizer, se você pensa que é possível, amigos lá, turma, amigos, não é possível. Quando você não aceitou a Deus, quando você não entregou a sua vida dele, a sua vida a ele, ainda que você não queira, você, que seja uma pessoa reta, íntegra, trabalhadora, mas você está indo pelo caminho mau, porque o caminho mau é ficar longe de Deus também, distanciar-se dele, não lhe prestar culto, não lhe prestar adoração. Ele é o caminho. Se você não está nele, você está fora do caminho da retidão. Ele é a verdade. Se você não está nele, você está na mentira. Ele é a vida. Se você não está nele, você está na sua própria morte. O Senhor detesta todas as pessoas perversas de coração. Mas aqueles que andam com integridade de coração são a sua alegria. Lembra o versículo que eu citei ali atrás? Não seja fiador, mas pode abençoar, abençoe. Aqui, ó. O Senhor não gosta de pessoa perversa. Tem 1 milhão de vezes mais do que os R$ 100 que a pessoa está pedindo para você ser fiador, né? É perversidade você não fazer isso. Então o Senhor detesta as pessoas perversas. Mas aqueles que andam em integridade de coração são a sua alegria. E não pense que eu estou falando só no aspecto financeiro. Eu falo de toda a vida. Se você pode abençoar incentivando o estudo, ajude. Pode abençoar a família da pessoa, dando direcionamento, ajude. Se você pode ajudar arrumando um trabalho, ajude. Se você pode propiciar um determinado lazer, ajude. Irmão, ajude. O Senhor detesta o perverso. Mas aquele que anda em integridade e coração são a sua alegria. Seja íntegro, amoroso, e você alegrará o coração de Deus. Tendes todas essas certezas. Os maus não ficarão sem o devido castigo, já falamos. Mas os justos serão perdoados. Os justos serão perdoados, os maus receberão o castigo. Como um anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. Já falei também em outras ministrações, é claro que Salomão vai acentuar a fala, a advertência, com relação às mulheres, porque é próprio do seu tempo e particularmente da sua vida, mas você pode aplicar tranquilamente o conceito. O texto diz isso. O contexto diz isso, está correto, para aquele momento, para a sociedade patriarcal, ainda na monarquia judaica, ponto. Não tem o que discutir. Mas esse conceito pode ser muito bem aplicado se você falar assim, como anel de ouro e focinho de porco também é o homem bonito e indiscreto. Porque também tem, não tem só mulher bonita e indiscreta, tem homem bonito e indiscreto, né? Então, não vamos nos tornar, vocês são bonitos aí, maravilhosos como Deus fez, não vá se transformar num anel de ouro em focinho de porco. Seja bonito e seja discreto. As ambições, seja bonita e seja discreta. As ambições dos justos resultam em bem para muitos. A esperança dos ímpios, somente em desgosto e ira. Olha, para corroborar, pastor. Ah, agora eu estou vendo que o senhor estava falando dentro do contexto. Do capítulo, é só conhecer a Bíblia, um pouquinho, né? A gente vai conhecendo a cada dia. Quer ver? Versículo 24. Quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Repito, o cidadão já é abastado. O outro está lá pedindo um fio de cabelo. Quem dá com generosidade vê suas riquezas se multiplicarem. Outros preferem reter. Ah, não vou dar nada, não. O que deveriam. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Que pobreza é essa que eles caem? Bom, objetivamente, o texto pode estar querendo dizer, ó, se o homem é próspero e não é generoso, ele pode vir a se tornar pobre. Objetivamente, você pode tratar assim. Mas essa pobreza pode ganhar uma outra conotação tranquilamente dentro do contexto inteiro de Provérbios e da Bíblia, da tradição de Israel e do Novo Testamento. Essa pobreza aqui, bem-aventurados os pobres de espírito, né? Porque deles é o reino de Deus, ali falando dos dependentes de Deus, dos que não se ensoberbecem. Vejam, há uma ideia toda de Deus. E essa ideia toda significa o seguinte: quem dá com amor, com generosidade, é abençoado, vê sua riqueza multiplicar. Não é que isso é uma, eu vou dar, porque então minha aplicação na bolsa de valores vai ser assim esplendorosa. Não, você vai ver multiplicar a sua felicidade e poderá também ser abençoado mais ainda economicamente, que é a letra em si. O versículo estrito senso, né? Outros preferem reter a oferta, outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Não necessariamente, estrito senso, ele pode virar pobre, sim, mas mais amplamente, ele pode se tornar uma pessoa amarga, sombria, infeliz. Pobre nesse sentido. Jesus já usou em outro sentido de, como eu acabei de citar, de dependente de Deus. Então você pode e deve entender a Bíblia como um todo, senão você vai falar, ah, então aqui obrigatoriamente o rico vai ficar pobre, o pobre vai ficar rico. Não, isso é uma interpretação pequena e quase sempre equivocada. Então, por favor, irmão, irmã, com todos, olhe aí para sua família. Olhe aí para sua família. Quem dá com generosidade vê sua riqueza se multiplicar. Outros preferem reter o que deveriam ofertar e caem na pobreza. Tá bom? O generoso sempre prosperará. Mesma ideia. Quem oferece ajuda ao necessitado, ah, o senhor falou lá do não vai ser fiador, não, mas vai oferecer ajuda ao necessitado. Conforto receberá. Você vai receber o conforto de ajudar o necessitado. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo para alcançar maior preço. Aqui nós estamos entrando em outro elemento que é o comércio, tá? Tem gente que joga a safra inteira fora para não vender e ver o preço aumentar. Ou parte da safra joga fora para ver o preço aumentar. É uma ganância doentia. Podia pegar isso que ele jogou fora e dar para os mais pobres. Então, o povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo para alcançar maior preço. Mas a bênção alcança aquele que logo se dispõe a atender o povo. Ó, atenda o povo, atenda o povo, atenda o povo. Isso não é pauta de direita, de centro, de esquerda, isso é pauta bíblica. Faça como Jesus fez, atenda as pessoas. Os mais impuros da sociedade de Jesus, leprosos, cegos, prostitutas, ou, né, gente pega em adultério, eram consideradas pessoas impuras. Impuras. A ideia era a seguinte: se ele tem essa doença, É porque ele pecou, ou o pai dele pecou, ou os antepassados dele pecaram, ele é impuro, não deve chegar aqui. Jesus chega aqui perto. Jesus chegou e priorizou o discipulado, priorizou as parábolas, priorizou a ministração da palavra, mas preste atenção no corpo a corpo, no tete a tete, quando era para trabalhar com as pessoas, o endemoniado era outro impuro. Jesus priorizou essas pessoas. Vou te falar de um outro. Zaqueu. Zaqueu, cobrador de impostos, era odiado pelos judeus, porque ele trabalhava para Roma e ainda roubava. Mateus, que era cobrador de impostos também. No tete a tete, Jesus foi pegar esses que todo mundo considerava impuro, odioso, aquele que ninguém quer. Jesus veio e falou: eu quero. Em uma certa ocasião, até Jesus vai dizer, né, os sãos não precisam de médico. Eu vim para esses, né? Porque os sãos, eu vim para os necessitados, porque os sãos não precisam de médico. Ai daquele que se considera são, sem nada de impureza, sem ter cometido nenhuma na vida. Jesus veio para todos nós trazemos impurezas, e ele veio dizer: eu venho te dar visão, eu venho tirar o teu demônio, eu venho te dar uma nova chance moral para quem foi pego em prostituição. Eu venho, Mateus, vou mudar a tua vida. Ele veio integrar esses que todo mundo odiava ou considerava impuro. Então, olha só. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo para alcançar maior preço. Que coisa horrível! Mas a bênção alcança aquele que logo se dispõe a atender o povo. Todas as pessoas que procuram o bem serão respeitadas, porém o mal atropelará aquele que o busca. Mesma ideia. Quem deposita confiança em suas riquezas, mesma ideia, certamente se decepcionará. Ou aqui, ou depois, no juízo, certamente vai se decepcionar. Mas os justos florescerão como a palmeira ou como a folhagem verdejante. Versículo 29. A pessoa que causa problemas para sua família herdará apenas o vento. Que é isso? A pessoa que causa problemas para sua família herdará apenas o vento. O falto de juízo, aquele que não tem juízo, acabará sendo servo do sábio. Gente, Provérbios é o livro da sabedoria. O sábio vai ser uma pessoa acima de qualquer situação. Ele pode estar vivendo um momento de grande abastança. Eu já vi isso muito. Eu já vivi na minha realidade ministerial momentos assim, onde eu trabalhava, a pastora trabalhava em igrejas com remuneração e ainda era convidado para falar todo final de semana. E às vezes nunca pedi nada, nunca. Mas você, às vezes não, irmãos, era quase uma regra, né? Não foi em todos os lugares. Mas a igreja chegava e fazia uma oferta, e você não deve deixar de aceitar, não por ambição, porque senão você deseduca a igreja que está querendo investir nela mesma, né? Em trazer um pregador, um ministro de louvor. E então nós tínhamos o meu salário, o salário dela, tínhamos as pregações semanais em algum lugar. Às vezes a igreja que eu fiquei mais tempo, minha igreja de origem, nem sabia as denominações que preguei em São Paulo, fora de São Paulo, foram inúmeras. Tinha lá. E eu levava livros também que eu tinha escrito e deixava lá atrás. Não fazia comércio, não fazia nada disso. Às vezes no salão social. E pedia licença ao pastor e falava: pastor, se o senhor quiser, se o senhor autorizar, diga pastor da igreja, né? Diga que, se o senhor quiser dizer, que eu tenho aí um material que eu escrevi, um livretinho. E, irmãos, nós chegamos a levar quantidades pequenas de livro, de esgotar tudo. E depois levávamos grandes quantidades e esgotava tudo também. Às vezes não, às vezes sim. Então, essa somatória de coisas nos deixou, durante muitos anos, com poder aquisitivo elevado. Nos últimos 15 anos, depois de uma outra opção ministerial, nós não recebemos 10%, vivemos das ofertas, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você. Outro dia nós falávamos um para o outro aqui em oração, juntos. Preste atenção. A pessoa que causa problema para a família dará apenas o vento. E aquele que não tem juízo, falto de juízo, acabará sendo servo do sábio. O sábio é abençoado. Pode ser abençoado estando no momento de escassez, ele é abençoado pela presença de Deus. Pode estar com média provisão, né? E ele é abençoado. Incrível. Cada vez mais chega gente, você é agraciado, é impressionante. Quem busca sabedoria, e eu busco a sabedoria. Então, e pode-se, você pode estar abastado e Deus não vai te abençoar porque você está abastado. É Ele que te deu a abastança. Então, desde que isso não tenha sido tornado para você um ídolo, o ídolo dinheiro, mamon, o ídolo capital. Então preste atenção, o fruto da justiça é a árvore da vida, seja sábio e Deus vai prover para você. Fruto da justiça é a árvore da vida. Fruto da justiça é a árvore da vida. Eu estou acabando. O fruto da justiça é a árvore da vida. Ah, eu quero a árvore da vida. Eu lembro lá do Jardim do Éden, eu lembro lá do texto do Apocalipse. Eu quero. Ótimo. Então está aqui. O fruto da justiça é a árvore da vida. Então ande em justiça, ande em sabedoria. E toda pessoa que conquista almas é sábio. Repito, toda pessoa que conquista almas é sábio. Aqui eu falo de novo para você. Tem gente que nasceu com todos têm que trabalhar. Temos que desmanchar essa ideia de que um só são sacerdotes e outros não. Todos podem dar testemunho onde estiverem. Ponto. Mas há pessoas que nasceram, Deus deu um dom para evangelizarem, para anunciarem a palavra do Senhor. E às vezes há outras pessoas que são mais quietas, assim, mais retraídas. Não vai ser uma pessoa eloquente que vai estar em frente do público para falar ou evangelizar. Vai dar testemunho onde está, mas não vai trabalhar efetivamente. Então, irmão, de novo, vamos lá. Eu acredito que a qualidade aqui está aumentando porque a resposta de vocês aos WhatsApps, as considerações, as palavras de gente assim de tudo quanto é lugar do Brasil, é uma coisa linda. Não fico falando também porque não dá tempo. Mas tá, então estamos investindo em qualidade? Estamos, joia. Dentro dessa pequena devocional? Sim. Então eu vou te dizer uma coisa, quem conquista alma é sábio. Se você não é um conquistador nato e nem vai ser não vou me treinar para isso, pastor. Eu vou me dedicar a dar um bom testemunho na minha família e na minha profissão, mas eu quero ganhar almas. Ótimo. Primeira forma de você ganhar almas: oração. Oração. Oração. Gaste tempo em oração para que vidas se convertam. Minha esposa colocou uma baita placa no nosso quarto lá, orar, orar, orar. E a gente, por causa disso, né, não deixa esquecer. E foi assim praticamente toda a vida, com raros momentos de desvio, de erro, de falha, de pecado. E aí Deus justificou. Se houve o arrependimento, houve a limpeza, houve o fruto, e nós já estamos visualizando o que Deus tem para nós nessa no sprint final, né? Nessa parte final, daqui até onde Jesus nos permitir. Então, quem conquistar a alma é sábio. Ore! Ore! A sua oração vai dar unção, vai agradar o coração de Deus, e Deus vai abençoar os pregadores, os evangelistas, os missionários. Ore, mas ore direto por isso. Senhor, eu tenho um compromisso de ganhar almas, eu não sou muito assim evangelizador, então eu quero orar, mas orar para vidas serem salvas. E aí vai. Abra o coração com ele. Segundo, partilhe textos com pessoas, dê presentes, assim, se você pode, né? Existia, acho que não existe mais, uma caixinha de promessas. Você pode dar, a pessoa lê um versículo ali, de vez em quando. Dê o endereço do Reverendo Hernandes Dias Lopes, do Luciano Subirá, sabe? Pessoas assim que vão edificar vidas. E a pessoa pode ser salva ouvindo uma mensagem dessa. Eu falei dois, mas há 7 mil que não se dobraram a Baal. Pelo menos 7 mil no Brasil não se dobraram a Baal, no Brasil ou em qualquer outra nação. Então, dê endereço. No nosso caso, passe o nosso telefone. Nós estamos orando agora por mais um. Queremos mais um. Passe o nosso telefone, inscreva, mas não esqueça, que você não sabe se às vezes um provérbio desse, que para você é a coisa mais comum do mundo, para aquela pessoa que tá começando ou nem começou, é tudo o que ela precisava. Passa o endereço de pessoas, passa o endereço o número do nosso telefone, passa o endereço do blog. E terceiro, oferte. Oferte. E agora eu vou ler Bíblia, porque o pessoal que tem uma restrição com essa questão de oferta, fica lá trabalhando, discutindo a questão do dízimo, não, né? Primeiro está errado, Jesus confirma, né, o dízimo. Mas eu quero ler para você de novo, por favor: o generoso sempre prosperará. Quem oferece ajuda ao necessitado, conforto receberá. Ah, mas aqui está falando do necessitado, o pobre lá, o mais pobre da igreja. Sim, mas às vezes há pastores, missionários que também precisam. Nós vivemos só de oferta. Hoje eu quero dizer para você assim, sem nenhuma, eu tenho plena confiança em Deus. O que tínhamos acabou hoje. Temos que comprar gás e não temos nenhum real para comprar gás, porque hoje o que ganhamos não é 10% do que ganhávamos, né, com as ofertas. Isso ainda por causa de duas pessoas em especial, que são um pouco mais generosas e nos fazem chegar a um salário mínimo, irmãos. Prestem atenção. Então, se você quiser, olha, eu quero continuar investindo nesses caras aí, porque eu estou achando interessante. Tá achando, e eu quero que eles tenham um gás. Tá bom, então invista, irmão. Invista em pastores. Agora esqueça de mim. Invista em pastores que você vê que são desprovidos pela denominação. Invista em missionários que você vê que não tem grande sustento. Invista. E se você quiser, em último lugar da fila, invista em nós, invista, para a gente não ficar sempre com o salário mínimo, porque isso dificulta compra de alimento, No nosso caso aqui, o gasto que eu estou tendo muito com remédio, é remédio pesado, que não é muita coisa, e me foge agora. Ah, os pagamentos de água, luz, gás, essa coisa toda aí, tá? Então, não queremos mais que isso, mas nós queremos continuar. E sabe qual é, pastor? E a sua certeza? Minha certeza é que se o senhor supriu, desde 1985, quando eu me converti, ele vai suprir até o final. Mas eu quero que você participe disso. Você participe disso para você ser considerado um homem generoso, uma mulher generosa. E você prosperará. Não estou dizendo que você vai ganhar dinheiro. Pode ser. O texto aqui dá margem para tal. Sim, pode prosperar economicamente. É um tipo de semeadura que pode gerar esse tipo de colheita também. O texto, mas projetando, como eu tenho feito com o conceito de prosperidade vai muito além. O melhor conceito de prosperidade no hebraico é shalom, é paz, é felicidade, é alegria, é prosperidade em todos os sentidos, tá bem? Então, a pessoa que conquista almas é sábio. Conquiste almas orando, distribuindo endereço e material e Bíblia para pessoas, e pregadores, endereço de pregadores, sites, essas coisas todas. Hoje nós temos tudo na mão, porque Jesus tá voltando agora, está chegando. Então divulgue projetos que sejam relevantes. Terceiro, oferte. Sem oferta, você também vai se apresentar diante de Deus, ele vai falar: ó, meus filhos lá estavam precisando, na verdade era eu que estava precisando, mas quando, Senhor, nós deixamos de investir em ti, alguém que dá lá na igreja, uma oferta volumosa, você deixou de investir em mim quando você deixou meus filhos lá a ver navios. Então, meu querido, faça isso com todos. Eu disse que ia colocar, e eu peço perdão a vocês, mas eu vou pedir para a esposa falar com a missionária Vivian e colocar para você pelo menos duas opções. Colocar a pastora Renilda. Por mais que ela tenha algum apoio denominacional, não importa, ela trabalha onde poucos trabalham. Ribeirinhos, eu conheci Edu Luciani, sei que o trabalho é duríssimo, é diferente, e trabalha com índios. Então, temos que suprir, tem que ir além do trivial, ela tem que estar tranquila para estar trabalhando com isso. Então, eu vou pedir para a missionária Vivian ficar colocando isso no blog e a própria missionária Vivian, né, se ela desejar, tá bom? O fruto da justiça é a árvore da vida e toda pessoa que conquista almas é sábio. Para finalizar, se mesmo o justo é corrigido em sua caminhada na terra, eu sou justificado pela fé. Você não sabe como eu já fui corrigido. Quem muito errou, muito tem que ser corrigido. Errei na adolescência, errei no seminário, errei depois, né, ao longo da vida. Então a gente erra. Você não, eu sei que você nunca errou. Eu acho que não, né? Você que nunca errou, você está joia, está feliz. Já viveu na perfeição cristã desde sempre. Agora, quem muito errou sempre precisa de ajuste, né? E quanto mais a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai ver, nossa, essa área aqui, né? Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Diz oração, leitura bíblica e tudo mais que a Bíblia fala. Então, avalia direitinho, se você não errou mesmo, nunca errou. Mas se não errou, ótimo, estou feliz, porque já tem gente na perfeição cristã. Agora, se você está a caminho, então saiba que você vai ser corrigido. Se mesmo o justo, para nós, a partir do Novo Testamento, se mesmo o justificado é corrigido em sua caminhada na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Se o justificado Deus disciplina e corrige, o ímpio e pecador, amigo, duro é cair nas mãos do Senhor, pecador, cair nas mãos do Senhor, sermão de Jonathan Edwards. Depois procure aí, né? Tá bom. Estou muito feliz. Foi mais longo, o provérbio é longo, mas eu não estou nem aí. Você vai pôr em velocidade 2, vai falar para os outros colocarem em velocidade 2. Quando eu comecei a ver que a proposta minha era devocional só e dialógica, aí eu falei, ó, quem quiser ouvir, vai ouvir. Quando nós chegamos agora a 500.000 de escutas, falei, ah, tá bom, 500.000 a cada 4 anos. Então vamos embora. Mas tá bom? Não, não tá bom. Não tá bom. Eu preciso de mais um. Mais um. Né? Preciso de mais um. Precisamos de mais um país também. E precisamos de mais qualidade na ministração. Estou pedindo para a pastora voltar logo com Hebreus, né? Porque vocês vão ouvir no Provérbios, é legal ouvir outros textos. Joel, que vai vir, né? Não tá bom, não. Tem que melhorar. Sempre. Oremos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, Paizinho, e a unção e o poder e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós, sobre nós permaneça hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.